705, com 164 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. 1705, confirme tudo agora? 174. 174, desculpa. Ciente, 1705, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. O ponto de espera chama a torre em 118, decimal 95, ajuste 1018. Uno 705, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus com 10 nós. Tem autorizado a alinhar e decolar pista 10 com 1705. No 705, decolou os 32, controle 120, 208. 208, bom, no 705. Controle Salvador, bom, no 705, da Eleva. Bom, no 705, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, bom, no 705. Acendo identificação, pista para o nível 050, ajuste no 018, voando Duna. Voando Duna, 1705, chame sempre Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325251, boa no 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 018, livre ILS, aposta estabilizada. 2000, aposta estabilizada, campo 3858, 28. Inicialmente a nível 110, ajuste 1018, direto do 1. Dona 6310, descendo para o 710. Novo 2043, só na porta 62, boa noite, só para para Guarulhos. 2043, autorizado Serra Brava, Serra Vita, para Serra Brava, Golf Romeu, via 310 até Tango Bravo Eco, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360. Saída da EO, lei da Módica, decola pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5522, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Aprovado 360 para Guarulhos, decola da 10, perfil. Israel, linda módica. Até do Luno 0, Taubaté. 522 transponder 208 ao controle. 2043. 2043 com primeira curva à direita, no perfil da saída da EL. 2043. Desenhamento está correto, conectando na posição 06. Passará. Controle 6310 vai atingir o nível 110. 7310, desça para 3.000 pés, tem restrições, ajuste o 09. 3.000, 6310, muito obrigado. Paulo Salvador, boa noite ao Rio, Índia Chateada. Confirme quem chamou o Paulo Salvador? É o Rio, Índia Chateada, no pátio 3. Índia Chateada, no pátio 3, para prosseguir para uma pátio? Fazer um teste de retorno, 5 minutinhos, marcha lenta. Teste de motores? Positivo. Poderem conhecer o reporte térmico? Ciente, espera, o pátio já está ciente aqui, tá? Iniciaremos então, né? Tomaremos teste. Sim, isso, graças. Latam 3858. Teste no 3858, complexo de aproximação, chame torre 118.95. 118.95. Chame a 310, desça para 2010, livre LS, aposta estabilizado. 2000, livre LS, aposta estabilizado, 6318, 3858, boa noite. Boa noite, tem 3858, tenho contato visual, tenho pouso autorizado, sistema 0, Zé Antuna 20, Elas com 10 nós. Livre pouso 0, são 3858. Sala 5-2, livre direita, sala 1-2-1-1. 2-1-1, livre, né? 5-0, 3-1, chega na malha. 10-0-5-0, perfil da malha, Itan 3-6-6-2. Estabilizar LS 6-3-1-0. 6-3-1-0, complete aproximação LS e chamador Salvador em 1-1-8, sinal 9-5. 3-9-5, grato, boa, 6-3-1-0. Contra Salvador, bom 0-9-6, Cruzeiro 96, a significação desse matando em 060, cruzeiro chega da Mari. 060, chega da Mari, pode ver a tática também. Aliás. Claro. Volto autorizado, 6310. Já SAP 3062. SAP, funciona, 3062. É a 01? Cara, já é a 01, meia duas milhas, se conhece o elevador, até o nível de voo no 00, serviço está encerrado, chame controle leve, frequência 12, é desse para 1. Linha 310 da Ocean, solo 56, livra direita, 1211. Direita 211. Linha 310. Salvador, 6310 da Ocean, Hamilton, na sua. Ocean 6310, autorizar táxi Alfa, aposta da Juliette. Alfa, aposta através da Juliette, 6310. Para o táxi, voo 2043. Nosso PB 185, 85, temos 4 horas e 10 até no Galeão. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 118 decimal 95, oeste altímetro 108. 18, livre táxi para ponto de espera decimal 95. Vou direto de TAP. Tá previsto para de TAP, 1096. Pode ir para cima de 1096. Cruzado 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1096. 1096. Faz ajuste 1098, voo 1096. Antônio 30 graus, 99. Tem livre decolagem, aviso 10, voo 2043. 08, informe estabilizado no curso do localizador. Exército para 2000, repórter estabilizado, até 3662. ATT3 decolar 00, controle no 20, decimal 8. 08, boa noite. Solista, Weber, boa noite, ao gol 2043. Olho 043, contato radar decolar em submantendo 360 para 2000 litros. Mais 2000 litros é possível, vai, ótimo. Ótimo. Excelente, líder. Que líder, pode ver, obrigado. Paulo Salvador, Rio, Índio, Oscar Charles, final do check dos motores. Sim, Índio, Oscar Charles. Obrigado, boa noite. Utilizado, tem 3.062. É 2, compete aproximação, assim, ele assiste na torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa. Autorizado procedimento, gol 1-0 na linha. Autorizado procedimento, disse para 2013, altímetro em Salvador 08, informe estabilizado no curso, eu lucro 1-0 na linha. Autorizado ILS, descida para 2000 pés, ajuste 1-0 na linha, gol 1-0 na linha. Está 3662, passando Simbra, estabilizado na 1-0. Tan 3662, muito boa noite, tem pouso autorizado, pistando 0, 0, 0, 0, 0 graus com 99. Leve pouso tá 3662. Controle 043, chame Recife em 3325, alterna 251. 3325251, tá mais. Estabilizado com o campo azul, tá bom, no 096. Eu não tenho 1895, boa no 096. 1095, boa. Torre Gol 1096, boa noite, está a 3 milhas pro... 1096, boa, continue a aproximação, agora a introdução de pouso. 7, bom, 10, 96, aguardando. Salvador, boa noite, está 3662, divisão na sua escuta. 3662, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, para o 8, 3662. Pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 99. Livre pouso 90, gol 1096. 0096 no solo azul 1, no livre direito, 1-2-1-1. Tem um 1973, copiou Galeão, 3, 60, via SR90, 857. Escola da 1-0, saída da El, Lida, Irume, primeira curva direita, sonado 5-4-4, entrando com E controle a voz, 1-2-0, desmaio 8-0, nessa posição é a 04. 1-9-6, o fechamento está correto, no 04 está pronto. Agora, quando for bom, no 9-3. Uma boa 6310 para a cópia Recife. Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, Cielo 3, Luna 7. Civil de voo autorizado 350, Sombra de cola da pista 90 com primeira curva à esquerda, saída Pucajá-Moaru. Transponder 5550, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Autorizado, com Caracaju, Otávio 17, a saída e rota do polo 208, controle 550, transfone 6390. 5550 no transfone, a saída Pucajão Maru. 7-6390. Puxa na 6390, por gentileza, coteja a saída. Guaracaju, 6390. Cotejamento agora correto, só me pede outro 03. Tá, 3858, Sierra, confere. Aguarde um minuto, Fokker. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Fox Brasil, e eu fiz o 19, nível de voo autorizado 370. Saída Momo, transição Froti, decolando 1-0 com a primeira curva esquerda. Transponder 5554, controle Salvador, usando frequência 120, decimal 80. Momo, transição para o sistema e pronto no 02.